Ficheiro 19, página 153. Deitei-me ao seu lado e ele virou-se para mim, passando o braço em volta da minha cintura, de modo a que ficássemos juntinhos. O que vamos fazer? Perguntei. Tens alguma ideia, Jamie? Eu senti o seu hálito quente no meu rosto, cheirando a conhaque, e inclinei a cabeça para cima para o beijar. A sua boca larga e macia abriu-se sobre a minha. E ele demorou-se nesse beijo por um instante, antes de responder. Tenho algumas ideias, disse, afastando-se com um suspiro. Só Deus sabe no que vão dar, mas tenho algumas ideias. Conta-me. Ajeitou-se mais confortavelmente, virando-se de costas e envolvendo-me com um braço, poisando-me a cabeça no seu ombro. Bem, começou. A meu ver, é uma questão de dinheiro, Sassenach. Dinheiro? Pensei que fosse uma questão de política. Os franceses não querem Jaime reabilitado porque isso causará problemas aos ingleses? Do pouco que me recordo, Luís queria, irá querer, corrigi-me, que Carlos Eduardo distraia o rei Jorge de que Luís está a tramar em Bruxelas. Eu acho que ele quer, disse, mas restaurar uma monarquia exige dinheiro. E o próprio Luís não tem tanto dinheiro que possa usá-lo de um lado para travar guerras em Bruxelas e do outro para financiar invasões à Inglaterra. Ouviste o que o Gerard disse sobre o tesouro real e os impostos? Sim, mas não. Não será Luís quem fará isso acontecer, disse, esclarecendo-me. Embora ele tenha uma contribuição a dar, é claro. Não. Há outras fontes de recursos que Jaime e Carlos também irão tentar, que são as famílias de banqueiros franceses, o Vaticano e a Corte de Espanha. Então, achas que Jaime tem a seu favor o Vaticano e a Corte Espanhola e Carlos os banqueiros franceses? Perguntei interessada. Ele acenou com a cabeça, fitando os painéis esculpidos do teto. Os painéis de Nogueira eram de um castanho claro e suave, à luz bruxuleante das velas, com rosetas mais escuras e fitas entrelaçando-se em cada canto. Sim, é o que penso. O tio Alex mostrou-me a correspondência de Sua Majestade o Rei Jaime, e eu diria que os espanhóis representam a sua melhor alternativa, a julgar por ela. O Papa sente-se obrigado a apoiá-lo, tu sabes, tratando-se de um monarca católico. O Papa Clemente apoiou Jaime por muitos anos. E agora que Clemente morreu, Bento continua a apoiá-lo, mas não a um nível tão alto quanto antes. Mas tanto Filipe de Espanha como Luís são primos de Jaime. É para o dever de sangue dos Bourbon que ele está a apelar. Sorriu ironicamente para mim com um olhar de esguelha. E pelo que me foi dado ver, posso dizer-te que o sangue real corre bem fino quando se trata de dinheiro, Sassenach. Erguendo um pé de cada vez, retirou as meias com apenas uma das mãos e atirou-as sobre a banqueta do quarto. Jaime conseguiu algum dinheiro da Espanha há 30 anos, observou. Uma pequena frota de navios e alguns homens. Foi a Revolução de 1715, mas não teve sorte. E as forças de Jaime foram derrotadas em Sheriffmuir antes mesmo de o próprio Jaime lá chegar. Portanto, eu diria que os espanhóis provavelmente não estão muito ansiosos para financiar uma segunda tentativa de restauração de Stuart, não sem uma boa probabilidade de que possa ser bem-sucedida. Então, Carlos veio para a França para tentar convencer Luís e os banqueiros, ponderei. E segundo o que eu sei de história, será bem sucedido. O que nos deixa onde? Jamie tirou o braço do meu ombro e espreguiçou-se, fazendo o colchão inclinar-se com a sua mudança de posição. Deixa-me com o negócio de vender vinho a banqueiros, Sassenach, disse bocejando, e a ti a conversar com as camareiras. E se superarmos bastante fumo, talvez consigamos atordoar as abelhas. Pouco antes da partida de Gerard, este levou Jamie à pequena casa em Montmartre, onde Sua Alteza, Príncipe Carlos Eduardo, Luís Filipe, Casimir, etc., Stuart, residia. aguardando para ver o que Luís faria ou não por um primo pobre com aspirações a um trono. Eu acompanhara-os até à porta, ambos vestidos com os melhores trajes, e passei o tempo em que ficaram fora, imaginando o encontro na minha mente, perguntando-me como teria sido. Como foi? Perguntei a Jamie, assim que ficámos sozinhos, quando ele retornou. Como é que ele é? Ele sacudiu a cabeça, pensando. Bem, disse finalmente, ele estava com dores de dentes. O quê? Foi o que ele disse. E parecia realmente muito doloroso. O seu rosto estava contorcido para um dos lados, com o maxilar um pouco inchado. Não sei dizer se é sempre assim frio e formal, ou se não conseguia falar por causa das dores, mas não disse muita coisa. Depois das apresentações formais, de facto, os homens mais velhos, Jared, o conde Mariscal e um indivíduo com uma aparência um tanto desalinhada, chamado informalmente Baldaby, começaram a aproximar-se e a falar de política escocesa, deixando Jamie e Sua Alteza mais ou menos entregues a si mesmos. Bebemos um copo de conhaque, relatou Jamie obedientemente face à minha insistência. Perguntei-lhe o que achava de Paris. Ele disse que lhe parecia um pouco monótona e que se sentia confinado. Depois conversámos sobre caçadas. Prefere caçar com cães em vez de com batedores. Eu disse que também prefiro. Em seguida, disse-me quantos fazões tinha abatido numa única caçada em Itália. Falou de Itália, até dizer que o ar frio que entrava pela janela fazia com que a sua dor de dentes piorasse. Não é uma casa muito bem construída, apenas uma pequena vila. Então bebeu um pouco mais de conhaque por causa do dente e eu falei-lhe sobre a caça ao veado nas terras altas. E ele disse que gostaria de experimentar isso um dia e perguntou-me se eu era bom com o arco. Eu disse que era e ele disse que esperava que tivesse a oportunidade de me convidar para caçar com ele na Escócia. Depois, o Jared disse que precisava de passar pelo armazém no caminho de volta. Então, Sua Alteza estendeu uma mão, eu beijei-a e partimos. Murmurei. Embora a razão afirmasse que, naturalmente, os famosos, ou os futuramente famosos, ou possivelmente famosos, de qualquer modo, deveriam ser como pessoas comuns no seu comportamento diário, eu tinha de admitir que achei esse relato do príncipe um pouco decepcionante. Ainda assim, Jamie fora convidado a retornar. O importante, como ele ressalvou, era tornar-se próximo de Sua Alteza, a fim de ficar de olho nos seus planos, à medida que algum se desenvolvesse. Perguntei-me se o rei de França causaria uma impressão um pouco mais forte, pessoalmente. Não demorámos muito a descobrir. Uma semana mais tarde, Jamie levantou-se na madrugada fria e escura e vestiu-se para o longo trajeto até Versalhes para assistir ao lever do rei. Luís acordava sempre às 6 horas da manhã. A essa hora, os poucos privilegiados escolhidos para comparecer à cerimónia de higiene do rei já deviam estar reunidos na antecâmara, prontos a seguir a procissão de nobres e auxiliares que eram necessários para ajudar o monarca a saudar o novo dia. Acordado às primeiras horas da madrugada por Magnus, o mordomo, Jamie saiu da cama aos tropeções, sonolento, e vestiu-se, bocejando e resmungando. Àquela hora, as minhas entranhas estavam tranquilas e eu comprazi-me naquela sensação deliciosa que se sente quando observamos alguém que tem de fazer alguma coisa desagradável que nós mesmos não somos obrigados a fazer. Observa tudo atentamente, disse eu, com a voz rouca de sono, para me poderes contar tudo depois. Com um sonolento grunhido de concordância, ele inclinou-se para me beijar. Depois saiu arrastando os pés, a vela na mão, para mandar que preparassem os cavalos. A última coisa que ouvi antes de me deixar afundar de novo no sono foi a voz de Jamie no andar térreo, repentinamente clara e alerta no ar cortante da noite, trocando despedidas com o cavaleiriço na rua, em frente à casa. Considerando-se a distância de Versalhes e a possibilidade para a qual Jared já alertara de serem convidados a ficar para o almoço. Não fiquei surpreendida quando ele não voltou antes do meio-dia. Mas não pude deixar de ficar curiosa. Esperei, com crescente impaciência, até ele chegar finalmente, quase à hora do chá. E como foi o levê do rei? Perguntei, aproximando-me para ajudar Jamie a tirar o casaco. Usando as justas luvas de pele de porco, obrigatórias, segundo a moda na corte, ele não conseguia desabotoar os botões de prata decorados com um brasão no veludo escorregadio. Ah, assim está bem melhor, disse ele, flexionando os ombros largos, de alívio quando os botões se libertaram. O casaco estava-lhe demasiado apertado nos ombros. Removê-lo foi como descascar um ovo. Interessante, Sassenach, disse em resposta à minha pergunta, ao menos na primeira hora, ou um pouco mais. À medida que a procissão de nobres entrava no quarto de dormir oficial, cada qual levando os seus apetrechos para o ritual diário, toalha, navalha, caneca, o selo real, etc., os auxiliares abriam as cortinas pesadas que impediam a entrada da luz do alvorecer, desvelavam os cortinados da majestosa cama real e expunham o rosto do Le Roi Louis ao olho interessado do sol nascente. Ajudado a assumir uma posição sentada na beira da cama, o rei ali permaneceu, bocejando e esfregando o queixo espetado com a barba por fazer, enquanto os seus auxiliares passavam um robe de seda pesado, com bordados de prata e ouro pelos ombros reais. De seguida, os ajudantes ajoelharam-se para retirar as grossas meias de flanela com que o rei dormia, substituindo-as por meias de seda, compridas e mais leves, e finalizando com chinelos macios forrados de pelo de coelho. Um a um, os fidalgos da corte vieram ajoelhar-se aos pés do soberano para o cumprimentar respeitosamente e perguntar como Sua Majestade tinha passado a noite. Não muito bem, diria eu. Jamie interrompeu o relato para fazer este comentário. Ele parecia ter dormido pouco mais de uma ou duas horas e um sono cheio de pesadelos. Apesar dos olhos raiados de sangue e da papada caída, Sua Majestade balançou a cabeça graciosamente para os seus cortesãos. Depois levantou-se devagar e fez uma ligeira mesura para os convidados privilegiados ao fundo do aposento. Um desalentado aceno de mão convocou um dos auxiliares do cerimonial, o qual conduziu Sua Majestade a uma cadeira que já o aguardava. O rei sentou-se e cerrou os olhos, desfrutando os cuidados ministrados pelos auxiliares, enquanto os visitantes eram conduzidos, um de cada vez, pelo Duque de Orleans, para se ajoelharem diante do rei e saudá-lo com algumas palavras. Petições formais seriam apresentadas mais tarde, quando houvesse a oportunidade de Luís estar suficientemente acordado para as ouvir. Eu não estava lá para fazer nenhum pedido, somente para assinalar o meu favoritismo, explicou Jamie. Ajoelhei-me apenas e disse bom dia, Vossa Majestade, enquanto o Duque dizia ao rei quem eu era. E o rei disse-te alguma coisa? Perguntei. Jamie riu, as mãos entrelaçadas atrás da cabeça, enquanto ia fazendo alongamentos. Ah, sim. Abriu um dos olhos e mirou-me incrédulo. Com o olho ainda aberto, Luís examinou-me de cima a baixo, com uma espécie de débil interesse. Depois comentou, você é grande, hein? E eu disse, sim, Vossa Majestade. De seguida ele perguntou, sabe dançar? E eu disse que sim. Então ele fechou o olho outra vez e o Duque fez sinal para que eu voltasse ao meu lugar. Terminadas as apresentações, os ajudantes do ritual monárquico diário, cerimoniosamente assistidos pelos principais nobres da corte, passaram à higiene do rei. Enquanto o faziam, os diversos peticionários adiantavam-se a um sinal do Duque de Orleans para murmurar ao ouvido do rei enquanto ele virava a cabeça, a fim de acomodar a navalha ou dobrava o pescoço para que a peruca lhe fosse ajustada. é? E foste honrado com a permissão de ajudar Sua Majestade a assoar o nariz? Perguntei. Jamie riu, estendendo as mãos entrelaçadas até os nós dos dedos estalarem. Não, graças a Deus. Afastei-me sorrateiramente para perto do armário, tentando parecer parte da mobília, com aqueles duques e condes, anõezinhos, todos a olharem para mim pelo canto do olho, como se a nacionalidade escocesa fosse alguma doença contagiosa. Bem, ao menos pudeste ver tudo com a tua altura? Ah, sim, isso eu fiz, até quando ele se sentou na sua chaise percée. Nota do tradutor: espécie de cadeira com uma abertura no assento para os dejetos. Ele fez realmente isso? Diante de todos? Eu estava fascinada. Já lera sobre isso, é claro, mas achava difícil de acreditar. Ah, sim! E todos mantiveram a compostura, exatamente como fizeram quando ele lavou o rosto e assoou o nariz. O Duque de Neve teve a inacreditável honra, acrescentou com ironia, de limpar o traseiro de Sua Majestade. Não tomei nota do que o Duque fez com a toalha. Levou-a para fora e mandou recobrir de ouro, sem dúvida. E foi uma coisa muito cansativa, acrescentou, dobrando o corpo e colocando as mãos no chão para alongar os músculos das pernas. Levou uma eternidade. O homem está preso como uma coruja. Preso como uma coruja? Perguntei, achando graça à comparação. Obstipado, queres tu dizer? Sim, com prisão de ventre. Não é de admirar, considerando-se o que se come na corte, acrescentou criticamente, esticando-se para trás. Uma dieta terrível. Só creme e manteiga. Ele deveria comer papas de aveia todos os dias. Resolveria o problema. Muito bom para os intestinos, sabes? Se os escoceses eram teimosos a respeito de alguma coisa, e de facto tendiam a ser teimosos sobre muitas coisas, verdade seja dita, eram-no em relação às virtudes das papas de aveia ao pequeno almoço. Após milhares de anos a viver numa terra tão pobre, onde pouco mais havia para além da aveia, converteram a necessidade em virtude e insistiam que gostavam daquilo. Jamie lançava-se agora ao chão e fazia os exercícios da Royal Air Force que eu lhe recomendara para fortalecer os músculos das costas. Voltando à sua observação anterior, perguntei: por que disseste preso como uma coruja? Já ouvi alguma coisa referente a corujas, mas significando bêbado, não obstipado. As corujas têm prisão de ventre? Após completar a sua série de exercícios, ele virou-se e ficou deitado no tapete ofegante. Claro que têm! Deixou escapar um longo suspiro e recuperou o fôlego. Sentou-se e afastou o cabelo dos olhos. Ou talvez não, mas é isso o que dizem. As pessoas dizem que as corujas não têm anos, de modo que não podem expelir o que comem, como os ratos. Assim, os ossos e os pelos ingeridos são transformados numa bola que a coruja vomita, não sendo capaz de se livrar dela pela outra extremidade. Isso é verdade? Ah, sim, é verdade. É assim que é possível encontrar uma árvore de corujas, olhando para a base da árvore à procura dessas bolas. As corujas sujam tudo, acrescentou, afastando o colarinho do pescoço para o ar entrar. Mas elas têm anos, informou-me. Uma vez abati uma da árvore com uma fisga e olhei. Um rapaz com uma mente curiosa, hein? Comentei rindo. Certamente, Sassenach, riu. E elas também defecam. Uma vez passei um dia inteiro sentado debaixo de uma árvore de corujas com o Ian só para me certificar. Meu Deus, devias ser mesmo curioso, observei. Bem, eu queria saber. O Ian não queria ficar sentado quieto por tanto tempo e eu tive que lhe dar uns cascudos para ele parar de se mexer. Jamie riu, recordando-se. Assim, ele ficou ali parado comigo até acontecer. E então pegou num punhado dessas bolas produzidas pelas corujas, enfiou-as pela gola da minha camisa e fugiu a correr disparado. Meu Deus, corria tanto como o vento. Uma sombra de tristeza atravessou-lhe o rosto, a lembrança do amigo de infância com asas nos pés, confundindo-se com recordações mais recentes do seu cunhado, mancando rigidamente, embora de bom humor, sobre uma perna de pau, resultado de um ferimento de bala numa guerra estrangeira. Deve ser horrível viver assim, comentei, tentando distraí-lo. Não observando corujas, quero dizer, o rei, sem nenhuma privacidade, em nenhum momento, nem mesmo no momento das suas necessidades fisiológicas. É verdade, Jamie concordou, mas, por outro lado, ele é o rei. Suponho que o poder, o luxo e tudo mais compensam muita coisa. Jamie encolheu os ombros. Bem, se compensam ou não é a sua parte no seu acordo com Deus. E ele não tem escolha a não ser fazer o melhor possível. Pegou no chaile achadrezado, passou a ponta pelo cinto e lançou-o pelas costas. Deixe-me ajudar-te. Peguei no alfinete de prata em forma de anel e prendi o tecido flamejante em cima do ombro. Ele arranjou o drapeado, alisando a lã de cores vivas entre os dedos. Eu também tenho um acordo semelhante, Sassenach, disse serenamente, baixando os olhos para mim. Esboçou um sorriso. Embora, graças a Deus, isso não signifique convidar Ian a limpar-me o traseiro. Mas eu nasci senhor de terras. Sou responsável por aquelas propriedades e pelas pessoas que vivem lá. E tenho de fazer o melhor possível em relação a elas. Estendeu o braço e tocou ao de leve no meu cabelo. Foi por isso que fiquei feliz quando disseste que viríamos para ver o que poderíamos fazer. Porque há uma parte de mim que não gostaria de mais nada senão levar-te juntamente com o bebé que está para vir para um lugar bem distante para passar o resto da vida a trabalhar na terra e com os animais. Para chegar ao fim do dia e deitar-me ao teu lado e dormir tranquilo a noite inteira. Os olhos de um azul profundo estavam perdidos em pensamentos, enquanto a mão retornava às pregas do chaile, acariciando o xadrez vívido do tartan de Fraser, com a fina lista branca que distinguia Lallybroch das outras tribos e famílias. Mas se o fizesse, continuou, como se falasse mais consigo próprio do que comigo. Uma parte da minha alma sentir-se-ia renegada. E eu acho que sempre ouviria as vozes do meu povo a chamar-me. Passei-lhe a mão no ombro e ele ergueu os olhos, um ligeiro sorriso enviesado na boca marcante. Eu também acho, concordei, Jamie. O que quer que aconteça, o que quer que possamos fazer. Parei à procura das palavras, como ocorrera tantas vezes antes, a absoluta enormidade da tarefa que havíamos assumido deixava-me perplexa e sem fala. Quem éramos nós para alterar o curso da história, para mudar o curso dos acontecimentos, não para nós mesmos, mas para príncipes e camponeses, para toda a nação escocesa? Jamie colocou a sua mão sobre a minha e apertou-a com confiança. Ninguém pode pedir mais de nós do que o melhor que possamos fazer, Sassenach. Se houver derramamento de sangue, ao menos esse sangue não estará nas nossas mãos. E queira Deus que não chegue a isso. Pensei nas lápides dos clãs, cinzentas e solitárias na charneca de Culloden, e nos homens das terras altas que estariam sepultados sob elas, caso fracassássemos. Queira Deus, repeti.